nasceu. Ainda guardo um retrato antigo, mas agora que você cresceu, não se parece nada comigo. Esse seu ar de tristeza alimenta minha dor. Tua pose de princesa, de onde você para o fim do mês. Faz tanto tempo que eu não te vejo. Queria o teu beijo outra vez. Há 20 anos você nasceu. Ainda guardo um retrato. Agora que você cresceu, não se parece nada comigo. Esse seu ar de tristeza alimenta minha dor. Tua pose de princesa, de onde você tirou? Amanhã, para o fim do mês. Faz tanto tempo que eu não te vejo. Queria o teu beijo outra vez. Amanhã é 23. São 8 dias para